Este vídeo mostra como instalar, calibrar e configurar impressoras térmicas da marca Zebra para utilização no sistema CMCs. Estamos utilizando o modelo TLP2844, mas estas informações também são válidas para os modelos TLP2844, GC420T e outras versões similares. Com a impressora desligada, abra a tampa puxando as duas travas laterais. Levante totalmente a tampa até ela travar o suporte verde de abertura. Encaixe o tubete do ribbon no compartimento da cabeça de impressão, prestando atenção para encaixar o pino guia no eixo do buraco presente do tubete do ribbon. Encaixe um tubete vazio no eixo de recolhimento do ribbon, que está logo acima da cabeça de impressão, novamente atentando ao pino guia do eixo. Passe o ribbon pela cabeça de impressão e cole a ponta do ribbon no tubo de recolhimento, tomando cuidado para endireitar a fita ao fazê-lo. Insira o rolo de etiquetas no suporte. Afaste as guias retentoras. Passe as bordas na etiqueta por baixo delas. Ajuste as guias de modo que deixem as etiquetas passarem livremente, mas que não fiquem oscilando para não prejudicar o alinhamento das impressões. Pressione o suporte de abertura e feche a tampa ouvindo um clique. Com a impressora carregada e desligada, pressione e segure o botão de avanço do papel. Com este botão pressionado, ligue a impressora na parte de trás. Segure o botão pressionado por 2 segundos e o solte. Aguarde a impressora terminar a autodetecção e a impressão das configurações. Esta etapa pode demorar alguns instantes. A impressora entrará em modo de despejo de memória no fim desta etapa. Pressione o botão de avanço uma vez para sair do modo de despejo e sua impressora estará calibrada.